O som, as vozes, os cantores, as composições, os arranjadores, as gravações autênticas e originais, tudo isto em um jardim, um coreto, a música e a saudade que você ouve pelas manhãs de domingo por esta emissora. Mas o nosso negócio, a pedido, é música. Nós vamos atender ela que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, ela nossa gentil ouvinte, que pela vez primeira está conosco, e ela nos envia uma simpática cartinha, dizendo que tem 61 anos de Dona Elvira das Neves Amorim, que não perde esta audição há muitos e muitos anos. A Dona Elvira das Neves Amorim, nesta manhã está conosco, e ela gostaria de ouvir, com os titulares do ritmo, esse conjunto que era formado por cegos, em arranjo vocal do Chico, melodia composta pelo bom baiano Dorival Caymmi, Vestido de Bolero. Altamiro Carrilho com sua bandinha, executa do Raul Ferrão, composição portuguesa mundialmente conhecida, Coimbra. Ainda para ela, que está em nossa sintonia, com 61 anos de idade, Dona Elvira das Neves Amorim, que ainda quer ouvir esta composição, e ela relembra com muita saudade de sua querida mãezinha, Ivon Cury, que nasceu lá em Minas Gerais, na cidade de Caxambu. Ivon Cury, que foi o talentoso artista da Rádio Nacional do Rio. Ivon Cury, do Lorival Faisal, Doce Mãezinha. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero. Eu já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Apesar desta mistura, todo mundo vai gostar. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaiá. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero. Eu já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero. Já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Apesar desta mistura, todo mundo vai gostar. É que debaixo do bolero, lero, lero, lero, tem você, iaiá. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero. Eu já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, lero. Eu já mandei comprar. Um casaco bordô, eu já mandei comprar. Bolero, lero, lero, lero. Thank you. Tudo é alegre quando está juntinho a nós. Nada é mais triste que ficar sem sua voz por um filho querido. Qualquer perigo enfrentará, e às vezes o ingrato nem o seu nome lembrará. Como é feliz todo filho que ainda tem carinhos da mãezinha querida, nosso eterno bem. Ainda tem doces carinhos da mãezinha querida, nosso eterno bem. A nostalgia dominical em seu rádio. Musicalmente, nós estamos relembrando a era de ouro do rádio. Saudade em lirismo e ternura. Um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais. Mas, nesta manhã, vamos nós com música em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela reside em dois córregos. É a nossa gentil ouvinte da rua Major Joaquim César, Dona Inês Batista, que está conosco. E ela vai ouvir nesta manhã do Léo Rosa, saudoso poeta da vila que morreu com apenas 27 anos de idade. Noel Rosa assina, Orlando Silva em arranjo do Radamés canta, Cidade Mulher. Ainda para ela, que reside em dois córregos, a rua Major Jim César,

jardim, um coreto, a música e a saudade. É o que você está ouvindo e participando neste cartaz de todos os domingos de manhã. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta conosco, em nossa passarela nostálgica, o rei da voz Chico Viola, Dalvio Oliveira e Carlos Galhardo.